Mais um dia, quer dizer, esse vai ser o dia. Acordo cedo, sonolento, mas já com a melodia de um sonho maneiro. Tô com uma rima na cabeça, cadê o papel? Vou escrever logo antes que esqueça. Celular, toco o Arthur, quer saber de qual é? Se eu subo ou ele desce, vai de bus ou vai a pé? Qual o rolê que vai fazer? Tem dinheiro pra comer? Se o ensaio vai rolar ou se tem show pra nós colar? Ligo o som pra variar, coloco um samba pra rolar. Essa música é da hora, acho que dá pra samplear. Meus pensamentos se retratam em poesia ritmada que os caras chama de rap e outros de batucada. Tenho um no gatilho que acho que tá no ponto, mas sempre falta dinheiro, por isso nunca tá pronto. Ela me liga e me pergunta: como é que cê tá? Meio sem assunto pra dizer, só pra mim ouvir falar. Eu só acho bom, me divirto com minha mina. Ela me cobre e me pergunta: então cadê a minha rima? Eu tento explicar que não é tão simples assim, que pra descrever-lhe um rap, esse rap não tem fim. Ela dá um sorrisinho e diz que tá bom, até me chama de amorzinho quando eu faço um som. Tem muita marra de bandido sem cara de mal. O meu estilo é singelo, só bermuda e chinelo. Fazedor de rap, essa é minha profissão. Hip hopeiro nato, o meu beat tá no coração. Sem complicação, acho que você vai entender. Sou aquilo que as pessoas chamam de MC. Fazedor de rap, essa é minha profissão. Hip hopeiro nato, o meu beat tá no coração. Sem complicação, acho que você vai entender. Sou aquilo que as pessoas chamam de MC. Na Babilônia, onde o povo só consome porcaria, onde a mente é poluída e a cabeça é vazia, onde talento é chocolate, você vale o que tem. Mas se for depender disso, amigo, eu canto só no trem. Sou de um lugar distante, onde o povo não tem nada, onde as famílias se juntam pra fazer feijoada, onde os moleques se divertem com bola de papel, onde as meninas sorri brincando com as nuvens do céu. Sou de um lugar distante do Planalto Central, onde os deputados roubam e aparecem no jornal. Sou de um lugar distante, mas todo canto é minha casa. Os verdadeiros sempre ficam e os da moda sempre vazam. Se cheguei até aqui foi porque Deus permitiu, e já senti a mesma coisa que hoje você sentiu. Contra os irmãos pego o busão, mais uma sessão de improvisação, fazendo beatbox no fundão. Os passageiros olham de lado, no começo não gosta, mas depois é até sorridas e maluca que nós mostra. Nessa rima procuro manter letra e flows, vagabundo concentrado no improviso faz. Vejo vários concentrados na vida que tem, mas agradeço a Deus porque até que vivo bem. Dinheiro tenho pouco, mas amigo tenho vários, e isso pra mim, querido, vale mais que 10 salários. Sem muita ambição, sigo a vida na missão, focado sabendo que eu tenho a minha função. Pra muitos é passageiro, mas pra mim é um sonho. Se ponha no meu lugar, assim como no seu me ponho. Esse rap é dedicado a quem não acreditou que o Dan ia chegar lá, e olha só onde eu estou. Aqueles que estão comigo, o meu muito obrigado. Eu nem preciso citar nomes porque você tá ligado. Fazedor de rap, essa é minha profissão. Hip hopeiro nato, o meu beat tá no coração. Sem complicação, acho que você vai entender. Sou aquilo que as pessoas chamam de MC. Fazedor de rap, essa é minha profissão. Hip hopeiro nato, o meu beat tá no coração. Sem complicação, acho que você vai entender. Sou aquilo que as pessoas chamam de MC.